tu és o meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías, capítulo 41, parte do verso 9 e verso 10, nós estamos dando início à nossa programação nesta segunda-feira. Segunda-feira abençoada, segunda-feira próspera, segunda-feira que a gente sente que as bênçãos do final de semana, elas podem ser lembradas na casa do Senhor. Agradecer a Deus pela vida da Letícia e da Natália, que estiveram celebrando seus 15 anos, uma bela reunião no sábado passado, e que Deus continue abençoando estas queridas jovens, seus 15 anos, uma bela lembrança, uma bela festa. Que Deus possa abençoar essa querida família. Agora você que está ouvindo a programação, eu te convido para você estar amanhã, terça-feira, a partir do meio-dia, com a igreja em oração. No templo, nós estamos orando todos os dias, das 7 às 8. Você pode participar desse momento de bênção com Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Certa vez, uma jovem senhora francesa, ela confeccionou uma caixa de promessa para ensinar a seus filhos que elas trazem um conforto especial nos momentos da necessidade. A pequena caixa continha 200 promessas escritas à mão, copiadas da Bíblia em tirinhas de papel. Mal sabia ela que sua confiança no Senhor passaria por um grande teste durante a época de guerra na França. Sem ter com que alimentar sua família, vendo seus filhos definhando de fome e usando roupas esfarrapadas, sapatos furados, aquela mãe consultou sua caixa de promessa e orou desesperada. Senhor, ó Senhor, estou passando por grande necessidade. Existe uma promessa aqui que se aplique exatamente a mim? Mostra-me, ó Senhor, que promessa posso ter nestes tempos de fome, nestes tempos de desamparo, nestes tempos de perigo e destruição? Ao tentar retirar uma promessa com os olhos embaçados pelas lágrimas, aquela mãe bateu a mão na caixa e derrubou-a toda no chão. As promessas de Deus espalharam-se ao redor dela, no colo, no chão. Não sobrou nenhuma na caixa. Aquela mulher entendeu e disse: que alegria! Sentiu no seu coração ao dar conta de que todas as promessas de Deus se destinavam a ela. Em seu momento de maior necessidade, ela foi acalmada pelas promessas que Deus lhe havia feito. E aquele que fez a promessa é fiel. Está lá em Hebreus 10 e 23. Deus a cumprirá. Sua responsabilidade, amigo, é crer e confiar no Senhor. Se tu está lutando, se tu estás passando por dificuldades, entenda que é um momento e essa luta, esse embate vai passar e a tua vitória chegará. As promessas do Senhor, elas não falham. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou a teu respeito. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, não, não, não, não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Levanta sua voz, vai. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia, creia em Cristo. Ele é contigo. Eu quero nesse momento orar com você. Eterno Deus, talvez como esta mãe francesa, hoje nós estamos orando com mães erechinenses, brasileiras, mulheres que têm as suas lutas, as suas batalhas, e que já desesperançadas, muitas delas perderam o ânimo, mas agora, Senhor, após essa reflexão, assim como o Senhor proveu para aquela mulher uma mudança radical, nós cremos que a tua palavra e que nós fizemos leitura hoje, ela vem de encontro, Senhor, a nós, quem sabe alguém que está saindo do final de semana de batalha, de lutas. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te louvo porque tudo isso o Senhor é e muito mais. E nesta hora as bênçãos dos céus, elas possam repousar sobre a vida de todos os milhares de ouvintes, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade, desejar para você um bom dia com a paz do Senhor Jesus. E dizer que o nosso telefone é 2106-1123 e o nosso endereço é Silveira Martins 506. Nós aguardamos vocês.